Esse é o maestro DJ Valdo Alves. Humildade, respeito e profissionalismo absoluto. Bora começar mais uma sexta-feira, sexta-feira mais famosa. Aqui em Terra Alta, agora tem Conveniência Central. Pela primeira vez trazendo o Maestro Valdo Alves, o nosso Treme Tudo Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves, há mais de duas décadas, fazendo a festa do povo no estado do Pará. Sexta-feira! Meu parceiro Paulino Empresário, ele tá aqui do meu lado, toda a família. E dia 27 agora, vamos estar fazendo uma super festa. Aí, Santana do Maú, meu amor! Bora, Paulino! Sinto saudades do que a gente não viveu. O aniversário do Paulino tem Josimar, tem Valdo Alves, Ângela Bala de Prata. E uma chance pra te... E você não pode perder Santa Maria do Baú, dia 27, Paulinho! Prepara tudo, meu irmão! Eu vou te fazer feliz, e que seja só... Agora, Vinícius Vasconcelos, que a gente vai beber mais um pouquinho. Desse jeito! Wilton do Gol Veneno, empresa Veneno. Ei, da Driga! Driga Gomes! Aqui! O quê? Nossa amiga Lúbia! Toda a família do espaço! Black Estilos! Um abraço! Mas se você quiser só um prazer, pega pra nós, vem embora! Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Começando! Sempre em nome de Everton Design, Boris Design, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs do YouTube. Já tá tudo ao vivo! Hoje à noite as estrelas brilham mais, eu percebo o porquê. Dia 7 de setembro, tem o Garota Molhada, o nosso balneário Rio Grande, é no nosso bar central, viu, gente? Nosso X12, Yuri Ronaldo e companhia. Dia 7 de setembro, tem o Fabinho chegando. O pequeno mestre, né? É isso, Alan. Toda coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. É só pegar tua cerveja e dar um gole agora e curtir as melhores. Canta pra mim, vai! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Aquelas que não sei, ele, menino. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Terás o nosso casamento. Vinícius Vasconcelos está na área. É nossa primeira dama, Jamin! Maestro DJ Valdo Alves. Conveniência Central! Quando ela passar por mim, me leva a outra dimensão. Posso entender que a felicidade me encontrou. Só pega a tua gelada e vem com a gente, ó. Tem motivo meu sorriso, minha paixão, minha realidade. Meu amor, você é a flor do meu jardim. Empresário Paulinho, tu és perfeição, a mulher perfeita. Coração escolheu você, meu. Free, a marca que chegou pra ficar. Tu és inspiração, Free Store. Você me inspira, bebê. Canta pra ela, vai. São detalhes seus que me prendem a voz. Só as principais. As notas vão falar da minha alegria. Você é meu amor, faz minha respiração parar. Mil notas vou cantar, só quero te beijar. Você é o retrato do meu horizonte perfeito. Sabe que é nós, meu irmão? Eu te amo. Família, alta atenção. Prepara tudo! segunda, dia 27. Vinícius, o aniversário do Paulinho vai ser em Santa Maria do Maú, na verdade. R15. Pra começar mais um show. Chega o coração da galera devagarzinho. Duvidas não sobrepõe a paixão, tão pouco tesão que encontramos na cama. Isso é top demais, meu irmão. Nenhuma grama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. Amigos do Forrozão do Samá, galera do quilômetro 21, um abraço do mal, frente a frente. Vou gritar, tomando tudo. Não vou dormir. Yeah. Que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Cantinho da Nai, o nosso sucesso é você. A primeira dama aqui do lado, curtindo as melhores. Eu te vai. Vinícius vai se ligando às menores. Falta no tempo. Tá chegando o aniversário dele! Vinícius Vasconcelos está na área. Ele é a Jamile sempre com o Mauro. Um abraço pra vocês dois, casal que é do nosso agrado, meu irmão. De todos os erros, esse foi o pior. Deixar embora o verdadeiro. Como é meu? Como curar essa saudade em mim? Se o remédio disse pra partir, eu disse vai. Você que veio curtir, se liga aí, mano! Eu finge, digo que sou. Conveniência Central, Serralda! Explodindo! Orgulho besta que mente pra mim. Aqui por dentro morri por inteiro. Eu disse vai, te magoei. Só pra começar, pra começar, pra começar. Mais um show! Dá um gole na cerveja e canta comigo assim. Eu nunca estive tão feliz quando você passou seu... Amigo do quilômetro 21. Já viajando, gostinho de mim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Como que? Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto que sexta-feira é essa, Vinícius. Bora preparar o coração pro final de semana. Aí tu pega tua cerveja e vem curtindo aqui. Na Conveniência Central. Amigo Ronaldo, sua primeira dama. A Jana direto do quilômetro 88. Lá em Pixuna. Escrevi o meu nome e o teu numa árvore. Eu marquei sem perceber meu coração. O meu parceiro da Lei Alves também. O Thiaguinho, Elias, já curtindo as menores. Eu não vou perder o quê? Meu jeito de amar, não vou esquecer. É na hora que tu pega tua cerveja e dá um gole, ó. Teu jeito de me e vai curtir. É para sempre. Canta comigo, Terra! Descobrir que ser feliz é ter um amor. É tomar banho de chuva. As músicas que ficam pra sempre no teu coração. Gira aí, Maestro DJ Valdo Alves. O DJ referência no Pará. Começando aqui, Terra Alta, amanhã tem Castanhal. Domingo é Barcarena, segunda-feira, Rancho Fundo. E você vai se ligando, vai curtindo. Começando! Eu sempre respondo. no que, Paulinho? Fala pra mim. O aniversário do Paulinho vai ter simplesmente uma tonelada de fogos em Santa Maria do Mão. Põe na agenda aí, dia 27 agora, viu, gente? O Alder vai comigo, hein, Alder? Marcou meu viver. O amigo Maico dorme sujo. É a nossa primeira dama. Um abraço, Valdo Aldo, pra você. O aniversário também do Leozinho. Ele e do Breno Silva. Pedida é Balneário Rio Grande, a Central. Dia 26 de setembro, no nosso retrô. Canta pra mim agora. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te. Como não beber vinho? Vou te contar. Rodrigo Marcas, a marca que você veste, o representante da King Bee em Marabanim e Curuçá, Salão do China. Vai se ligar! O amor. O quê? Escolheu meu coração. Dia 29 agora. Quero convidar você. O aniversário do Hilton. Não pensei. Da empresa Veneno. Existir. Balneário Rio Grande, Valdo Alves, DJ Natan, Ronaldo e Yuri. Paranão X12. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. O Edmar Wellito também. Nossos amigos aqui de Terra Alta, um abraço, Valdo, pra vocês aí, viu? Os nossos considerados. E a galera do quilômetro 21, lá no Forzão do Sabá. Viajando, curtindo as melhores, assim, ó. Você me mostrou. Fala, primeira dama. Apresenta aí, vai. É verdade. Que a felicidade. Olha, semana só começando, viu? Quando dois corações. O quê? Vivem uma grande paixão. Fala pra ela, fala. Eu te amo. DJ Valdo Alves. Chegando pra detonar. E você vai curtindo, vai se ligando, vai viajando. Quem sabe canta, quero ouvir. Eu me apaixonei e você não percebeu. Canta aí, Paulinho. Família Alta Pressão vai estar com a gente lá, viu, meu irmão? Eu me apaixonei e você não percebeu. O amigo Jean da Ciclomotos. Ele é a sua primeira dama, curtindo mais do Valmonos. E aí, Jean? Quando me olhava, não imaginava que despertava o amor. Despertava o amor. Viaja, brinca, Gomes! Vi no seu olhar que podia amar alguém. Olha o coração, coração! Pode ser que um dia. Alex da Panificadora Vitória, da Vila dos Cabanos. Domingo já tem Marcarena, Alex! Se liga aí, galão! Eu me apaixonei e você não percebeu. Vai girar mais uma! Representante aí, a nossa capital. Normal, o homem vai fazer uma super produção no aniversário. Coração, o empresário Paulinho. Que o amor encontrei. Canta pra mim, vai. Vou te falar. O quê? Você não vai esquecer. Vem me. Até amanhecer. Até amanhecer. Tua cerveja aí. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa. coração vai a mil. Começa a dar sede na galera. Essa aqui também, Vinícius, ó. Primeiro essa. Vinte e quatro horas pensando em ti. Canta pra ela, vai. Quando te encontrei, aconteceu assim. Nada mais. Família do meu quilômetro 21 aqui comigo, frente a frente. Um som de qualidade, não sabe como queria tanto. Maestro DJ Valdo Alves. Com super telões e a minha... Evaldo. O homem que comanda Duke Golden na Ilha do Amor. Nossa, Ilha Tambioca! Os amigos de Barcarena! Domingo tem o Valdo chegando pra detonar! E aí, Valdo! Quem sabe faz! Faz o pra mim! Faz aí, Valdo! Faz o pra mim! Como você! Cadê o Wilton, hein? Como vou te ver! Faz o pra mim! Bora, Wilton! Me abandona. Louco por você. Eu aqui de fogo vou te ver. Toma. Olha o coração. Vinícius Vasconcelos está na área. Ele é Jamir viajando já nas marcantes. Wilton vai tocar também no gol, hein? Vamos nessa. Wilton do gol veneno de terra alta. Interessa, veneno. Você já sabe há muito tempo. As melhores promoções. Conveniência Central chegando pra ficar. E o nosso ponte da galera todo domingo também. Bar Central, Rio Grande. As melhores atrações. E o Retrô, fala pra mim. Uma melhor que outra. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Você que tirou a cesta, vai beber, ó. Quando parece que esquece, encontro a sua foto. Canta pra mim! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. É o CD que vai rolar no quilômetro 21 com toda a galera. Você é o meu. Aí do Forrozão do Samar. Valeu você! Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Você sofreu, errei. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui culpa. A covardia! Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Tudo ao vivo, Paulinho. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo. Minha história. Nossa história é linda. Gino! 27 aniversário do Paulinho. Santa Manda. Maria do Maú. Angebala de Prata. Vamos, Alves, Josimar e Mugês convidados por lá. E você é o nosso convidado, meu irmão. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Paulinho empresário. Tão distante eu não quero. Por favor, não diga. É do jeito que o Wilton gosta, não lá, meu irmão. Mais chorando, estou. Canta pra mim, vai. Apaixonado por você. Só você! Me explicar ao coração que tu te vais. Eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Valdo Alves e Aldrin Cone. Bora girar. Bora tremer, Vinícius. Metralhando sucesso. Maestro DJ Valdo Alves. Dia 29 agora de agosto, aniversário do Hilton da empresa Veneno. Central Balneário Rio Grande, você é o nosso convidado, meu irmão. Vai ser uma loucura! Wilton do Gol Veneno de Terra Alta. Foi numa noite linda de luar. Canta pra ela, vai. Você estava tão só olhando o mar. E o quê? Triste a pensar. E ao me aproximar. E as lágrimas? Lágrimas em seu olhar. Dia 22, aniversário dele, ó. Tá chegando pra mim. Vinícius Vasconcelos. No Bar Central. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com a carinha de anjo no fundo. Chegou com essa carinha de anjo. Eita, meu irmão. Vai defender meu coração. Conveniência. Meu herói, as flores não estão. Edson Conveniência. A lua e as estrelas ainda brilham. E agora chegando. Obrigado, Lube, você e toda a família aí. Da Black História aqui de Terra Alta. Fechando a parceria. O Maestro Vovó me juntando. O nosso grupo de empresários de toda a região. Até a gente acontecer. E a empresa, menino? Virar numa golada é daquele jeito que o povo gosta, afinal de contas é a sexta-feira mais envolvente aqui de Terra Alta, aqui na nossa conveniência central, tá bom, família? Preparando você pra mais um final de semana que chega. Me abrace forte. E aí, Paulinho? Não diga que eu fui de joelho. De joelhos peço fim. E dia 27, Santa Maria do Maú, quero convidar vocês. Tem tudo. O aniversário do nosso empresário que tá aqui do lado, Paulinho. Anjo Bala de Prata. Deixo Valdo Alves, Rock do Josimar. E muita pólvora pra galera, meu irmão. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Cobiçados, viu? Loja Free Story. Quem lembra? Lembra daquele amor que te dei? Hoje! Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez. E não teve dó. Não dá mais. Eu caí. Rômulo dos Cobiçados. Que você. Vinícius Vasconcelos. Seu nome em meu peito. É dia 22, aniversário dele também no Mar Central. Já é tradição, Gil. E você não pode perder. Vai bem do mar. Canta comigo. Vou te procurar. Dizer. Dizer. Que é bom. Giro que o para consagrou. Bora tremendo. uma aqui da Cid, ó. Quem lembra dessa aqui? Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Trica Gomes. Coração. Wilton no Gol Veneno. Tão sozinho. Vinícius Vasconcelos. Pensando. A Jamile. O que será? A Lube por ali também, ó. O que será? Não te ama, não prova. Paulinho empresário. Não dá, diga, porque você partiu. Canta pra mim, vai. Na madrugada, no fim da tarde. E a saudade? Saudade bate, porque maltrata. Te digo, vou falar das coisas. O mal. Olha o coração! Se não ser liberado. Quem sabe canta a primeira vez. A primeira vez, vai. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer. Conveniência central. Sofri demais, amor. E ver aqui sem teu amor. Ô, meu amor. Cantinho da Nai, o nosso sucesso é você. Bora, primeira dama. Representando hoje. Canta comigo, Terrata. Sabe por que eu voltei? Essa aqui, Paulinho. Não tinha como. Uma viagem, lembra? Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. E aí, primeira? Ai, não faz assim. Amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou. Canta pra mim, vai. Já não sei mais o que é certo. Agora! Difícil. Paulinho. Difícil é decidir quantas duas é certo pra mim. Fabinha do 21 na batida, na batida. Você quer, mulher? Fala. Quero um carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva. Que sexta-feira é essa? Pra você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Vinícius Vasconcelos. Vem na Jamilho. Diga. Junto com a empresa. Wilton do Gol Veneno de Terra Alta. É o 29 aniversário dele, vai explodir tudo. Uma semana antes é do Vinícius, meu irmão. Te segura, viu? Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Bora, girando, girando. História, Paulinho! Vou voar. Pra onde, mulher? Voar no infinito. Gira! Vou te falar, você é tudo que preciso. Na história! Vou voar. Voar no infinito. Vou te falar, você é tudo que preciso. Sexta-feira! curtindo, vem comigo, vem curtindo, vem, vem, vem, vem, vem. Essa não pode faltar hoje. Conveniência Central, o maestro chegou. O DJ referência no Pará. Te peço teu perdão, não me diga não. Eu só quero teu carinho, teu amor, teu coração. Se te peço, por favor, não me diga não. Eu só quero teu carinho, teu amor. Tudo por quê? Tudo por quê? Eu sou maluquinha por você. Tudo por quê? Eu sou taradinha. Tudo por quê? Eu sou maluquinha por você. Tudo por quê? Eu sou taradinha. Toma um batidão! Toma um batidão! Estourando galho! Vamos nessa. Wilton do Gol Veneno de Terra Alta. Oi, prazer em te conhecer. Fala, Paulinho! Meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci. A gente esperava muito nesse tempo, Vinícius. Vou te contar, meu irmão. Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar. Em peso com a gente, obrigado a vocês. Galera que veio do 21 tá em peso frente a frente com o Mauro. Toma batidão, toma, toma, toma, toma. E aí, Rômulo? Rômulo dos cobiçados. Velha guarda esse aí, meu irmão. Vou te contar, bicho. Não abandona, viu, meu irmão? Covarde. Todo poderoso que chegou para ficar. Com total intergaláctica, a galera vai dançar. É o novo Bias, passou na vida do som. Empresário Paulinho, esse é o melhor som. É o todo poderoso que chegou para ficar. Com total intergaláctica, a galera vai dançar. É o novo. O Alan avisando que vai até sexta da manhã hoje. Com total intergaláctico, esse é o melhor som. Realmente falta só o Alan tomar uma com a gente, Vinícius. Pra ficar legal, é. E foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. E foi assim que começou nossa história de amor. Na batida desse som que você me conquistou. Envolvendo, enlouquecendo e não pude perceber. Meteoro de luz. Fala, Paulina, fala pra mim, fala, fala. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o teu nome, meu estado de parar. Me chama que eu vou. Valdo Alves. Valdo Alves. Assim me faz a gente ter. O aniversário do Paulinho, dia 27. O Alan, meu convidado, pra fazer essa mídia lá. Vai ser em Santa Maria do Maú, Ranger Bala de Prata. Vamos lá, os rock do Josimar. E muita pólvora pra galera, meu irmão. Os DJs que mandam ver e agitam sem parar. Junto falado e manda vai. É um show de arrasar. É possível resistir essa vontade de dançar. Fala, Paulinho. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno do estado do Pará. Me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro, o fenômeno. Um giro na história. Viviane Batidão e DJ Betinho, essa delícia. Aquele tempo que não volta, mas te relembra. E a gente vai curtindo, vai bebendo, vai curtindo, mano. Não sei mais o que faço pra chamar sua atenção. Seu desprezo me incomoda e destrói meu coração. Eu fijo, tá legal e pra você tá. Ao vivo na Conveniência Central. Limitada, meu beijo. Motos, empresário com a sua primeira dama hoje. Tá curtindo com o Valdo? Banda, banda. Obrigado, Jean! DJs Léo e David, simplesmente estabelece. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves, tá, meu bem? Quando o primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Insights, internet, homepage, seu... Sandro Souza, o canal Master CD. Eu sentia nossa história. É lá com o Alan baixa os nossos CDs também, meu irmão. Com ciborgue, o sabor do futuro, beijo, nosso almoço. sushi. O DJ referência no Pará. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Gostei, não, ó. O ambiente totalmente. Pai Dega pra galera curtir. E a gente vai massacrando, detonando as melhores também. Só na manha do Aranha, papai. Bora, maestro, chegou! Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. Humildade. Respeito e profissionalismo absoluto. Conveniência Central! Bora relaxar um pouquinho. Na manhã do Arara! Cantina Mai, Loja Free Story, Rodrigo Marques, Salão do China, Alex da Panificadora Vitória, Valdo Duque Golden, Edson Conveniência. Eu tava aqui dentro, Black Story, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca, pra te deixar louca. Abraçando um pouquinho, vai. Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar. Já já rola o Sérgio, hein? Atenção, pra eu te falar, deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você. O que eu faço com você beber? Dá um gole na cerveja, vai. O que eu faço com você beber? E deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você. O que eu faço com você beber? O que eu faço com você beber? Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu benzinho, te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer. Vinícius Vasconcelos. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua... Ele já dançando com a Jamilho no passinho, meu irmão. Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar pra você. Família do 21! Deixa eu contar pra você. O porra sobre o sabá. É o que eu faço com você beber. Bora beber. O que eu faço com você beber. E eu não consegui dormir. Não é cafeína, é culpa da morena. Pequeno mestre Fabino. Sabe que é nós, dia 7 tem ele no Bar Central, gente. É o desfile da garota aí. E você não pode perder. Ele tá comemorando a vitória do Remo lá, viu? Minha galera do Pará, meu parceiro Júnior Intenso e Palmari. Você! Você pode até caprichado, menos do beijo. Só pra relaxar um pouquinho. Devia ter pegado leve na... Se você não dança, abre uma cerveja e dá uma gola. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. Terra alta. Dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou nada. Você só queria brincar. É um piseiro apaixonado, canta comigo. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. É culpa da baixinha. Upa, não matou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Alguém me fez ou desacreditar que existe amor. Toma, o meu coração pisou, pisou, e é por isso que eu tô assim. Vai! Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô... É o maestro Bombom, São Nicole, Juntinho! Ou mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer... É do piseiro apaixonado! Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender. E toda a família do 21 curtindo com o Valdo. Canta pra mim. Você aí existe amor. Se for amor, você vai esperar. procurar. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. O tá aqui do pré, a te amar, o amigo Júlio. José Neto, toda a família com a gente. Lá, lá, lá, lá. Tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete? Mastiga agora e já já esquece. Sextou! E tu não me merece. Conveniência central! Para o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão? É o Márcio chegando em Terra Alta mais uma vez. Eu tô chegando. Se prepara, coração. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Eu vou botar pra gente. Joga tudo! Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Eu vou botar pra gerar. Você vai beber. Vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chegou a minha vez de maltratar. É dia 27 aniversário do empresário Paulinho. Em Santa Maria do Morro, de Bala de Prata, Vovó Alves, Rock de Josimar. E muita bomba! Já tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou. Família do quilômetro 21, obrigado você de coração. E agora aí já já esquece. CD que vai rolar por lá, o Dicole. Oi, tu não me merece. Vinícius! Mas o jogo virou. Vinícius Vasconcelos. Vendo a situação. Ele é a Jamile dançando. Quem mandou escolher a farra? Eu... Wilton no gol veneno, Adriga Gomes também. Yeah, eu tô chegando pra parar, cê tá. Só vocês, pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar. Cê vai beber. Olha o amigo Gil, segurança chegando hoje. Cê vai beber. Um abraço, mano. Bora, Maestro DJ Valdo Alves. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar. Joga tudo! Você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo. Vai no piseiro apaixonado! Verdade, vem matar logo de beijo. Enquanto te vejo, acabou com a saudade. Quem sabe canta? Tô querendo te beijar de novo. Teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. Beija ela, vai. Tô querendo te beijar de novo. Teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. O dia 29, agora aniversário do Wilton no Gol Veneno. Meu pedaço de pecado e corpo. Vai ser no Bar Central. Quero ser. Mil espetinhos grátis pra galera. Ouvido, um bolo de uma tonelada. Da vida de felicidade. Vem, mata logo, desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de. 2 quilos de picanha do. Acabou com a saudade. Do empresário Vinícius Vasconcelos. Tô querendo te amar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Todo ca... Empresário Paulino. Quero sentir. É 27 seu aniversário, meu irmão. Tô querendo te beijar de novo. Teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu querendo te beijar. José Neto, ele e o Júlio, o Juntinho tomando todas com o Aldo, com o Aldo. Quebrou a cara, vem quebrar a minha Aldo cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama de novo. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só o quê? é só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retrato. Pra você que veio curtir hoje, você tá no lugar certo, com o Vinícius Central, ó. É o que tá tendo. E o Márcio chegou! Pedaço de amor pra todo. Junto com o Alves. Tá doendo. Canta pra mim! Tô sofrendo. E ela não tá. Alô, Terra Alta! Oh, baby, me atende. Só você! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Aniversário que vai para a região, meu irmão. Meu recado. É o que. Todo mundo tá convidado, o maior comentário já na região. Quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. A moleque! Aniversário do Paulinho, Santa Maria do Mão, na conveniência da Loura, vai explodir tudo por lá, Paulinho. Ele já viu esse roxinho no seu pescoço. Dança com ela, vai! Que toda noite você some feito. Enchendo e derramando! Ele já viu que você faz amor sem gosto. Que outro peixe tá mordendo seu anzol. Vocês! Ele fecha os olhos. Um CD especial pra galera do quilômetro 21. Mas você... Lá do Forrozão do Sabá. E o que tá faltando lá? Canta pra mim! Tem de sobra em minha cama. Agora! Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo. Meu amor sapado, suado, gostoso não. Wilton do Gol Veneno de Terra Alta. Vinícius Vasconcelos está na área. Ele é chamilho, meu amor sapado. Rômulo dos Cobiçados. Não tem, ele não tem. Por isso da noite você vem. É errado, mas é gostoso. Já foi mais uma. Ela tá. Bora, Aldrin. Vamos lá, Valdo. Louco. Fala, maestro. Ela tem namorado. Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves. Aqui do meu lado. Alô, Terra Alta! O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. A raiva e o estresse comigo ela esquece. Imagina se ele soubesse. Sou eu que tô tirando seu estresse. Imagina só! Imagina se ele descobre a marquinha que eu deixei no teu cangote. É no cangote dele. Chama Zé Vaqueiro, chama Zé Vaqueiro. Faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo. O aniversário do Leozinho do Breno. Silva pedida é Bar Central para não X12 Extra. Eu fico com você, novinha. Dia 26 de setembro. Prepara tudo, Leozinho. Amiguinha. Você e o Breno mesmo. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que eu. Joga tudo agora, mano. Me diz. A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Pode não. A Dani, você tá com carinho, só não pode. Senta, minha filha, devagar. Loucura! Ah, você, o meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não. Empresa Lolo Saúde! Seu abraço só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você. Quem sabe canta, vai! Eu tô com saudade. Do quê? Daquela. aquela sentadinha que tu tem. Bota, bebê. Olha lá, meu parceiro Jean da Ciclomotos aqui comigo. É o nosso empresário com toda a família. E aí, Jean, um abraço do Valdo pra você, meu irmão. Aquela sentadinha que tu tem. Bota, bebê. Bota, neném. Se não for você, não. Joga! Vai, vai! Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. Agora a Terra Alta tem a conveniência central. O aquecimento pra galera é aqui na melhor conveniência. Desculpa. E todo domingo tem a melhor domingueira da região. Bar Central, Olha. Balneário Rio Grande. Só me escute, deixa eu terminar. Só vocês. Saudade tem nome, sou eu. Teu coração ainda é teu. Se tu ainda não... Chama ela no passinho e canta pra ela assim, vai. Tem como eu voltar pra você. Como eu voltar pra você. Volta, bebê. Volta comigo, bebê. Volta comigo. Maestro. Tem como eu voltar pra você. Valdo Alves. Tem como eu voltar pra você. Volta, bebê. Volta comigo, bebê. Volta comigo. Bora, bebê. Tá vendo aí, ela já tá falando. Tá com saudade, tá me procurando. E domingo agora pedindo aniversário do meu parceiro Wesley Oliveira. No Bar Central, meu irmão. Sabe que sou louco. Vários dias convidados e você não pode beber. Parabéns, Wesley! Sabe que é nós, meu irmão? Eu mando a localização. E hoje, família? Hoje vai ter festa no... Eu quero saber quem tem um esquema preferido. Canta pra mim, vai. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Por quê? Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Conveniência da Loura, Santa Maria do Maú, explodindo. Dia 27, aniversário do Paulinho, empresário. Eu sou seu esquema preferido. Aqui do meu lado, meu empresário, meu irmão. Sou seu esquema preferido. Tá na pegada de velho. Joga, joga, joga. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. Ficar otário, vacilão. Esse infeliz não te merece. É por isso. Por isso eu cheguei. E tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também. Mas juro. Bora, Forró Zero, canta comigo assim. Deixa eu ser o teu amor. Deixa. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Eu não sou esse palhaço que só te enganou. Deixa eu ser o teu amor. Então deixa. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. Por onde tu andas que não vem mais me ver? Essa é topíssima demais, Vinícius. No mesmo lugar espero por você. O trabalho é do cara baixar o CD, pegar a cerveja e ficar curtindo o CD do Bar Central aqui na conveniência. Eu te acompanho onde quer que vá. Se bata a saudade, vem me procurar. A empresa quebra a firma do Paulinho, canta pra ela assim. Vou te amar. Vou te amar. Chama ela no passinho, chama, chama. Vou te amar. Chama ela, chama. Vou me chamar de papazinho quando você precisar. Vou te amar. Vou te amar. Vou te amar. Chama ela, chama. Me chamar de papazinho quando você precisar. Conveniência Central. Maestro DJ Valdo Alves, há mais de duas décadas, fazendo a festa do povo no estado do Pará. Que sexta-feira é essa, hein, família? Alanzinho. Estamos preparando o seu coração, o seu psicológico também, para mais um final de semana que vai começando, né? E tá tudo bem. Bora curtir, mano! Que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto não dizer. E eu? E eu não tô bem. Não tô legal. CD pra galera Terra Firme, do Guamá, do Jurunas também. Jurei o mundo pra... Que se percute o nosso trabalho, ó. E dessa vez não vai ser diferente. Ronaldo, o Érico, o Rafa, galera de Vista Alegre do Maú comigo também. gente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Pra gente curtir lá no quilômetro 21 esse CD também. Eu tô querendo uma conversa. A família do Forrozão do Sabalã tá com a gente, meu irmão. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Cantinho da Mai, o nosso sucesso é você. Andrei da loja Free Store. Com raiva me atacando e eu sou com um besto troco. Rodrigo Marcas. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. O coração! São dois corações disputando quem é o mais forte. Açougue do Nick Boaná, obrigado, Nick! Você com raiva me atacando e eu sou com um beijo. O amigo Tino Mix, Auto Peças Belém. Cê sabe que a gente não tem moral pra... O Robinson, o do Sozão Popstar em Jararaca também. Como se duas focas... O Eriel e a Gorete, ó. Procurando corte. Em Vista Alegre do Maú. São dois corações disputando quem é o mais forte. Uma melhor que a outra. Cacetada! Tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Bora, primeira dama, vai. Contempla a prova. Ai, não faz assim. Me elucida, minha. Tu gosta, né? Que delícia. Senti calafrio com as estações. Abraça ela mais um pouquinho, vai. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Aproveita, aproveita, aproveita. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu e a gente ficou. Eu moro na favela, na zona sul. Aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Eu vou levar em quatro enquanto for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se te beijo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho... Canta, Terra Alta, mais uma vez! Ah, oh, mulher... Que o quê? Que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Vinícius Vasconcelos está na área. Ele é Jamire, curtindo as melhores. Quando o Valdo vem, ele vai curtindo só as principais, meu irmão. É. Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim. A música mais tocada. Não parar no momento essa música aqui, sempre gente. Lembrarei. E no TikTok tá explodido também. Esqueceu o mal que me fez. Lembro que chorei por você. Lembro. E tem que estar no CD de hoje, Alan. E sofrer. Não vai embora. Vai ser. Quem sabe canta, quero ouvir. Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha... Então, Terra Alta! E aí, então, antes de ir. Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha companhia. Então, o DJ referência no Pará, DJ Valdo Alves, o grande maestro de Curuçá. Conveniência Central! Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Tu vai embora, vai se arrepender. Pra curtir, Paulinho! Então, antes de ir, me diga. Quando o clima tá gostoso, o tempo voa. Já estamos fechando o primeiro CD de hoje, viu, Alan? Antes de ir, Conveniência Central. Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia. Que vai sentir saudade da minha... E aquele passinho que ficou na sua mente nesse verão foi esse aqui. E o Paulinho falando de amor. Conveniência da Loura, dia 27, Santa Maria do Maú. um conto de fada e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa. Aí o cara coloca o short em cima do umbigo da terra. É. E faz aquele caqueado. Certeza. E nada era pra ela. Vem cá. Vem cá, meu benzinho. Se você. Faminha do quilômetro 21, obrigado a você, viu? Vamos lá, Valdo. E com todo carinho. Comigo casaria. Comigo casaria. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Quando tocou teu som. A cara da sexta-feira, essa música. Parece tudo sobre nada. Canta! Você exige que eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você exige. Meu coração vai ser. Canta, Aline, canta, vai! Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Wilton no gol, Veneno! Porque eu não sei o que amar. Vai rolar o César já já. Minha linda Cinderela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Wilton do gol, Veneno de Terra Alta. Já faz muito. Dia 29, Alão, o aniversário do maior empresário, o cara que realmente é parceiro de DJs da região. Dia 29, Bar Central, o aniversário do Wilton da empresa Veneno, Vinícius Vasconcelos. Vai ser uma loucura, meu irmão. Quem sabe canta. Não dá pra acreditar. Não consigo entender como te perdi. Se casou com outro pra fazer ciúmes por aí. O seu vizinho me falou que você como estar agora não. Olha, lance uísque tem história, viu? Entendo você. Quando eu estacionava ali do lado do Interson primeiro, que era o Valdo Fabinho, aquela garrafa de uísque. Eu vou vender meu. Depois passou pro Vanguard, meu irmão. Graças a Deus a Jamila entrou na vida desse homem. Ô pai, o senhor sabe o que o senhor faz. O seu marido agora vem me ver. Vinícius Vasconcelos. Eu vou vender meu carro. Esse casal é 100%. 100%. No bar da esquina, pode fazer ciúme. Você acabou comigo. Brigou com seu marido, agora vem me ver. E dia 22 é o aniversário dele, Vinícius Vasconcelos. Quero convidar todo mundo pra esse aniversário também, viu? Vinícius Vasconcelos. Rock do Josimar e Patrick Pressão no Bar Central. Aí seu bicho, com certeza, meu irmão. O seu vizinho me falou. Dia 22 vai pagar a visita. Dia 29 estar agora. Ele paga a visita pro Wilton. Tudo pronto. Bem, eu entendo você. Meu amor continua o mesmo. Só você! Eu vou vender meu carro e comprar uma casa nova no bar da esquina. Pode fazer ciúme. Meu amigo Jean da Ciclomotos, alô Jean! Você que vem pro show do Valdo hoje! Ele que é cliente da Conveniência Central. Eu vou vender meu carro. Jean da Ciclomotos é o nome da emoção! Pode fazer ciúme. Você acabou comigo. Brigou com seu marido, agora vem me ver. Chama o imperador. Sempre em nome de Everton Designer, Boris Designer, site Melody Brasil, site Melody Pará, site Melody Belém, top das aparelhagens e canal Master CDs no YouTube.